O tema de hoje é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foram palavras do nosso mestre numa noite para seus discípulos que ele falou que ele traria um novo mandamento que seria o amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus, então, falando para os seus discípulos essas palavras, e a gente fica pensando, mais de 2000 anos se passaram dessa data em que ele proferiu essa frase. Será que nós já entendemos? Será que a humanidade já entendeu a dimensão, o tamanho de amor que Jesus falou? Às vezes eu fico pensando, eu acredito que não. Porque se a gente vai ler um jornal, ou se a gente vai ver um noticiário, às vezes a gente tem a impressão que o sangue pinga da televisão. A gente imaginava que a humanidade já estivesse num estado de evolução, que guerras não existiriam mais. No entanto, estamos nos deparando com toda esta situação. Alguém falou, eu não lembro exatamente agora quem foi a pessoa, foi numa palestra, foi num livro, que este amor que Jesus falava se assemelhava com o amor de mãe pelos seus filhos. Será? Se a gente vê mãe matando filho, se a gente vê filhos matando os pais, Jesus falava de um amor muito maior. Mas Jesus falou esta frase para os seus discípulos daquela noite. E a doutrina espírita, ela só acredita e segue aquilo que a razão comprova. Se nós pararmos para pensar, é humanamente impossível nós amarmos um desconhecido com essa intensidade de amor. Jesus falou isso para o seu próximo, mais próximo, né, que era seus discípulos. Então, os outros, para nós, a quem ele se referia, tem vários nomes. São nossos pais, são nossos filhos, a sogra, o sogro, são tios, primos, colegas de trabalho, amigos. Estes são os nossos próximos, mais próximos. E devemos amá-los com suas qualidades, com seus defeitos. Porque normalmente nós gostamos das qualidades dos outros. Agora, suportar os defeitos às vezes parece meio difícil. Mas Jesus falava para nós amarmos o nosso próximo mais próximo, o nosso núcleo familiar. Era a esses que ele se referia, não que a gente não ame as outras pessoas. No momento que nós os respeitar, nós não praticar mal para ninguém, nós já estamos amando. Mas esse amor com intensidade é com o nosso próximo, o mais próximo. Então, eu vou ler um pequeno texto do Chico Xavier, que só poderia partir do Chico, essas palavras. Com toda aquela humildade dele, né? Aquele homem chamado amor. Ele diz assim: se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, apenas repetiria para mim mesmo e para todos nossos irmãos em humanidade, de todas as terras, de todos os idiomas, aquelas palavras do nosso mestre, modelo e guia, Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas por vezes a gente ainda se surpreende e se depara com situações de pessoas que dizem assim: ah, eu não preciso dos outros. Eu sou autossuficiente para resolver meus problemas. Mero engano. Coitada da pessoa que pensa assim, a gente deve ter dó dessas pessoas. Porque a gente sabe que quando se faz o projeto reencarnatório na espiritualidade, nosso espírito é apresentado para os nossos futuros pais, para que haja esse acerto, esse comprometimento dos pais em receber aquele espírito, e aquele espírito precisa do outro como instrumento para poder chegar na Terra, para uma nova encarnação. Na hora da concepção, de quem nós precisamos para que nós possamos chegar do outro. Por quem somos recebidos quando chegamos aqui? Pelos outros. Na minha época era pela parteira, hoje é pelo médico, pelos enfermeiros. Como é que nós aprendemos a nos alimentar? Como é que nós aprendemos a caminhar? Pelo outro. Quando vamos desenvolver o nosso lado intelectual, quando vamos aprender a ler, a escrever, quem é que nos auxilia? O outro. Quando nos apaixonamos pela primeira vez, que é aquela explosão de sentimentos, por quem é? Pelo outro. Envelhecemos, adoecemos, somos cuidados por quem? Pelos outros. Morremos, quem carrega o nosso caixão? Os outros. E aí, caixão não tem gaveta. Tudo que nós lutamos uma vida inteira, deixamos para os outros. Então, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.